RCI 1320 AM, Foz do Iguaçu, integrante da rede Bandeirantes de Rádio. Começa agora, aqui na RCI, Estação Inova Cities, um projeto coletivo, voluntário da ABPIR, Associação Brasil Internacional de Inventores, cientistas e empreendedores inovadores e parceiros para o desenvolvimento do território por meio da inovação e do empreendedorismo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Olá, muito boa tarde a todos. Estamos aqui na Rádio RCI para mais um Estação Inova Cities, com a temática de protagonismo e liderança. Esse projeto voluntário e cooperativo da ABPIR e mais de 30 parceiros, instituições especialistas de inovação e empreendedorismo. O essencial aqui é a mentalidade de protagonismo e liderança, mas só com quem tem autoridade no assunto, pelo que já realizou e vivenciou na prática, resolução de problemas e desafios, colaboração, inventividade e essa atitude transformadora que a nossa sociedade tanto precisa. Hoje é segunda-feira, 4 de março de 2019, e vamos em frente! Interaja conosco pelas mídias digitais, Facebook e Instagram, ao vivo nas páginas da RCI, ABPIR e Inova Cities. Ao vivo também pelo canal do YouTube da RCI. E além disso, você pode baixar gratuitamente o aplicativo Sempre RCI na Play Store e nos ouvir em qualquer lugar do mundo. E não se esqueça, você pode interagir conosco por meio do nosso WhatsApp. Anote aí! Anote aí! Esse é o WhatsApp da RCI 991450911. É o WhatsApp da RCI. Vamos novamente debater e falar sobre diversos temas, então busque não acreditar simplesmente. Use o seu senso crítico em relação a tudo e faça proveito do que considerar útil para você. Na nossa roda de conversa de hoje, posteriormente, nós vamos ter a presença de Débora Leite, pós-doutora em microbiologia e empreendedora aí no ambiente universitário. Vamos aprender bastante com ela sobre essa vivência que ela teve dentro da academia, tendo ela hoje apenas 33 anos de idade e bastante coisa para fazer e desenvolver. Mas antes, vou dar uma boa tarde aqui para Simone Zolê. Tudo bom, Simone? Buenas! Hoje a bancada é nossa aqui. Depois de só caminhando pelo mundo, cá estou de volta. Muito bem, é verdade. Faz algum tempo que a Simone não participa aqui da nossa bancada, mas é vaga cativa já, né, Simone? Pois é, estamos aí, vamos em frente, né? Vamos que vamos. Legal. E aí eu vou chamar então o nosso quadro, que é de eventos e notícias. Esses eventos e notícias que a gente vai trazer para vocês hoje, foi aí a gente que levantou, né? Essa foi uma das primeiras vezes aí que a gente foi buscar essas notícias, tentando conectar justamente com as nossas, com a nossa roda de conversa de hoje, coisas que tem a ver com a região. Então vamos lá, chama a vinheta aí, Cris, o Radar da Inovação. Radar da Inovação. Quer ler a primeira para nós, Simone? Vamos lá, né? O encontro, o terceiro encontro internacional de negócios. Terceiro encontro, né? Internacional de negócios. Então, vai ser com empresários aí do interior do país, né? Tanto do Brasil quanto do Paraguai, né? Que vão se reunir no dia 30 de março, lá no Parque Industrial da cidade de Posadas. Posadas, minha gente. Então, vai ter empresários, inclusive, da Argentina, né? Então, Brasil, Paraguai e Argentina. E vão estar debatendo sobre as tendências e inovações em toda a questão de negócios nesses três países, né? E ele está sendo realizado pelo Rotary Means Business. Então, bastante interessante. E tem umas temáticas também que eles estão trazendo com alguns conferencistas, né? Com três conferencistas, inclusive Uma delas é com o dissertante Silvano de Almeida, né, que vai ser sobre inovação e negócios. O Diego Pôncios e o Marcelo Ribas Canelhas, né, que vão estar falando de técnicas de network e abrirão os debates sobre o tema liderança 4.0 e também sobre o coaching financeiro e uma técnica bem bacana que é design thinking. Então, vale a pena, dia 30 de março, vocês podem entrar, tem o Facebook deles, que é Rotary Means Business, né, que eles estão com um grupo ali, tanto no Paraguai quanto nesses outros países, né? Então, vale a pena dar uma olhada lá. Muito legal. E olha só, o Paraguai, ele já há bastante tempo, já, para quem não conhece, vale a pena ir atrás, está protagonizando esse desenvolvimento na parte de liderança. É um país que já vem crescendo muito no ambiente de negócios, mas com a questão dos jovens e esse vínculo da universidade com o mercado, eles estão realmente de parabéns. E é a primeira vez que eu vejo essa iniciativa na Argentina, em Poçadas, né? Poçadas é uma graça, gente. Eu fui pra lá, é muito tem bacana. Tem a costaneira, tem Nossa, uma série é de coisas ali. Uma cidade ali. Muito bonita. Isso mesmo. E o pessoal é fantástico, né? E sem falar do Rotary Means Business, né? O Rotary, que é uma instituição voluntária, de caráter filantrópico, mas ali eles têm grupos de trabalhos, e esse Rotary Means Business é justamente a organização que é voltada para negócios. É voluntários do Rotary, normalmente empresários ou executivos. Empreendedores, né? Empreendedores se juntam nessa organização interna, né, para realizar esse tipo de ação. Então, estão de parabéns aí. Muito bacana, pessoal. A segunda notícia eu vou falar, Simone, porque na verdade eu dei uma de jornalista, eu criei essa notícia. Mas que legal! Mas olha só, o que é essa notícia? Eu estava buscando eventos de empreendedorismo para março, eventos que são nacionalmente divulgados e o impacto que a gente teve ali nesse momento, né? Não há, não houve nos sites, nos portais que a gente estava buscando, eventos nacionalmente divulgados sobre empreendedorismo que são de relevância nacional. E justamente a gente estava refletindo sobre o que é, então já é um jornalismo de opinião já. A nossa hipótese é que justamente é devido ao carnaval. Quer dizer, durante esse período de carnaval não há, realmente é muito difícil realizar os eventos e criar as oportunidades de empreendedorismo nesse período. Então fica aí essa autocrítica. O cérebro para nesse período, os como é que é isso? Provavelmente que não há público para esses eventos. Que é uma tristeza no coração. Então, realmente o Brasil. O pessoal e o empreendedorismo prefere carnaval escalado que pensar. Então fica a dica, duas dicas, né? A primeira, que se você está pensando em participar de alguma coisa em março, não tem tanta coisa acontecendo assim. E a segunda é que, com o aumento do empreendedorismo e o que está acontecendo nesse mercado, às vezes é uma data que é bom marcar eventos aí nos próximos anos, porque eu, por exemplo, gostaria de participar. Não estou pulando carnaval e não tenho muitos eventos para participar. Eu também não gasto meu tempo com isso, não, meu amigo. Mas, muito bem. Aí, agora acho que você tinha também, Simone, alguns eventos, né, que você queria divulgar? Tem um evento bem bacana que são dos nossos parceiros aí da Cacau Show ali do Shopping Catuaí Palladium. Inclusive, mana, você tá aí ainda? Então, minha irmã e minha sobrinha lá na loja, lá, uma no caixa e outra atendendo. Mas, assim, vai ter um bate-papo com especialistas lá de São Paulo, tá? Que estão vindo no dia 16 de março, às 10 horas da manhã, mas não precisam se desesperar, tá? O shopping abre às 10. Então, vocês podem esperar abrir o shopping 10 horas bem tranquilos, para daí umas 10h10, ali 10h15, já estarem lá no Eco Room Decor, que é um lugar muito legal ali no piso 1 do Shopping Catuaí Palladium, da nossa amiga Jane lá, né, e do Jimmy, que é um lugar, um espaço muito legal. Além de decoração, de artesanatos bem do mundo inteiro, eles têm um espaço ali para chás orientais que é fantástico. E a gente está, o pessoal da Cacau Show do Catuaí estão com parceria com eles, né? Com esse evento gratuito, né? E vai ter esse bate-papo, esse encontro de negócios sobre a questão dos produtos da Cacau Show para revenda. Então, o pessoal que tem interesse em ser microempreendedor, né, abriu aí o seu próprio negócio com o apoio dessa franquia, dessa grande franquia aí brasileira, né, da Cacau Show. Então, apareçam por lá, 10 horas, Shopping Catuaí, piso 1, lá no Eco Room Decor. Show de bola. E olha a gafe, eu falei que não tinha nenhum evento de empreendedorismo em março. Acabamos de falar um encontro de negócios da Cacau Show. Existe evento em março para o empreendedor. Pois é, só não está nos jornais, né? Só está no Facebook e Instagram. Sim, quer dizer que é evento VIP. Tem mais algum evento para a gente hoje? Para esse mês hoje, tem, tem. Para esse mês tem o sétimo Bar e Negócios para Elas. No dia 21 de março, às 19h30, vai ser lá no Recanto Cataratas Termas Resort and Convention. Muito top. Lá na Avenida Costa e Silva, tá, pessoal? O valor do convite é R$ 125,00, né, para as empresárias, empreendedoras aí da região. E pode estar tendo acesso a esses convites, né, tanto pelo Conselho da Mulher Empresária Executiva lá na CIF, né, como algumas parceiras aí nas lojas, né, e tudo, o pessoal pode estar conseguindo os ingressos. Vale a pena, né, esse é um encontro aí de network, troca de ideias, né, descontração também, troca aí de, às vezes surge umas ideias bacanas, tá 3, 4 mulheres conversando lá, já surge uma ideia, então vale a pena, tá? Dia 21 de março, Bar e Negócios para Elas. E mostra a força aí da mulher empresária, mulher empreendedora aqui da cidade de Foz, né? Quando junta todas ali, vamos ver o que sai daí. É, né? Não, sai coisa boa, a mulherada aqui é animada. Esse é o sétimo, né? Esse já é o sétimo, gente. Então, com certeza tá valendo a pena. Muito bem, gente, é isso aí. Então, essas eram as nossas notícias e eventos aí de hoje, e agora eu vou para aquele momento super legal aí do nosso primeiro bloco, que é a indicação de livros, né? Hoje a gente até pediu uma indicação de livro para a nossa entrevistada, e vai ter relação até com a nossa entrevista, então já criei a expectativa, vou passar para a Simone, vou chamar a vinheta do Inova Livro. Inova Livro. O ego é seu inimigo. Amigo, como dominar seu pior adversário? É um livro do Ryan Holiday. Olha só que interessante. E aí, na própria descrição ali do livro, é muito bacana, porque ele fala assim, ó. Ele arruinou a carreira de gênios promissores, mandou pelos ares grandes fortunas e destruiu empresas. Tornou as adversidades insuportáveis e transformou o esforço em vergonha. Seu nome? Ego. O ego é um adversário interno, citado por quase todos os grandes filósofos da história, em incontáveis obras de arte de todas as culturas, de todos os tempos. E agora vamos aprender a destruir esse ego, antes que ele destrua a gente, né? Então, nesse livro, o Holiday, ele usa como exemplo histórias reais e inspiradoras de pessoas comuns que dominaram o ego, alcançaram os mais altos níveis de poder e sucesso e se tornaram lendas, não pela fama, mas pelo trabalho e pelo seu legado. E ao perceber a influência negativa do ego e combatê-lo, a pessoa é capaz de viver melhor e alcançar resultados mais expressivos. As estratégias e táticas desenvolvidas por essas figuras fascinantes aí vão ajudá-lo a vencer esse inimigo tão poderoso que nos desafia todos os dias. O autor, ele abandonou a faculdade aos 19 anos para ser aprendiz de Robert Greene, autor de As 48 Leis do Poder. Contratado mais tarde como diretor de marketing da American Apparel, antiga loja americana, foi responsável por campanhas famosas por suas polêmicas. O autor é fundador da agência Brass Check, que já ofereceu consultoria para grandes companhias como a Google, e também para diversos autores de sucesso, como Tim Ferriss, 4 Horas para o Corpo. Holiday é autor de vários livros, entre eles Obstáculo é o Caminho, traduzido para 17 idiomas e cultuado entre técnicos da Liga de Futebol Americano dos Estados Unidos, atletas de elite, personalidades de TV, líderes políticos, né? E atualmente ele vive em um rancho próximo de Austin, nos Texas, nos Estados Unidos. Ensina a domesticar a fera dentro de nós e a manter o foco no que importa, fazer o melhor trabalho possível. Então, é um livro aí que fica a dica, né? O ego é o seu inimigo. Excelente, ó. Esse aqui eu ainda não li, fiquei com vontade de ler, porque também realmente... não li esse ainda. Atrapalha um pouquinho no dia a dia, né? A gente tem que saber lidar com ele, não dá para se livrar, todo mundo tem esse... Eu acho que não dá para matar, parceiro de trabalho, né? Aí. Acho que não dá para matar, porque eu penso assim que o ego é muito ligado à questão da... Tem, né? Alguma importância ele tem, exatamente. Né? Pô, mas esse negócio existe porque alguma coisa ele serve, mas pode servir tanto para o bem quanto para o mal, né? Essa é uma escolha. Excelente. Da pessoa, né? E outra, quando ele te domina, aí que começa os problemas, aí né? Aí que a

exatamente 447.500 pessoas. Os percentuais foram mais modestos, mas ainda assim assustadores. Os extremos da dieta low carb aumentam em 15% a mortalidade geral por qualquer causa, em 13% a mortalidade por doença vascular e em 8% por câncer. Banach diz que sempre haverá consequências para a saúde quando se corta todo um grupo de alimentos sem que haja uma substituição pensada com alternativas saudáveis. Por exemplo, trocar carboidratos por carnes ou laticínios expõe a pessoa a maiores riscos de cânceres, como já discutimos os riscos da carne vermelha aqui no Minuto Saúde. A dieta low carb não pode ser um estilo de vida. Cuidado, ela pode custar muito caro para a sua saúde. Lembre-se do que sempre falamos aqui no Minuto Saúde. O segredo está no caminho do meio. Então fica aqui a nossa dica. Procure uma nutricionista e mantenha o seu espírito crítico de que o equilíbrio é sempre o melhor caminho, nunca o radicalismo. Pense nisso. Você ouviu na RCI Minuto Saúde. Minuto Saúde. Oferecimento Insecor, Instituto de Cardiologia Comportamental, Rua Pedro Basso 472, Sala 407, Edifício Caesar Tower. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vantia, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdio, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45-3523-1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. Voltamos a apresentar Estação Inova Cities, a sua plataforma de inovação na RCI. Estamos de volta com o programa Estação Inova Cities e para a gente não perder mais tempo, já vou chamar o Cris aí para rodar a vinheta da Roda de Conversa. Roda de Conversa. Simone, apresenta a nossa convidada de hoje aí, eu já vou avisando super... o auditório aí para o pessoal se animar. É super especial, né, essa presença. É Mulher Maravilha. Oh, quem que é? É a Débora Leite. Opa! Muito top! Bem-vinda, Débora! Agradeço esse convite, muito bacana. A Débora está residindo aqui em Foz do Iguaçu, né? É graduada em Ciências Biológicas, mestre em Biotecnologia, doutora, gente, em Microbiologia. Gente, isso deve ser muito difícil. Doutora em Microbiologia, pós-doutora na Associação de Microorganismos de Corais, né? E atua como professora universitária do curso de Ciências Biológicas da Universidade Tecnológica do Paraná, no campus Dois Vizinhos. Eu soube que Dois Vizinhos é bem... O pessoal é bem empreendedor lá, é bem tecnológico, né, também. Sim, muito bom, é bem, né? Aberto mesmo. Pô, e aí, Débora, bem-vinda aí à nossa bancada para contar um pouquinho da sua história e da sua trajetória. Você viu que o nosso auditório te recebeu aí com festa. O pessoal é animado, tá em ritmo de carnaval. É, que é sempre assim, carnaval ano todo para receber os entrevistados, né, que a gente traz. E com certeza, a gente sempre tenta trazer e falar... com as pessoas sobre as histórias reais de vida delas, trajetórias, vivências, e você com toda essa história aí que a gente viu, que vamos dizer assim, uma amostrinha dela tá no seu currículo, né, que é muitas vezes a história das pessoas, dos empreendedores, não é possível transferir tudo pro currículo, né? No seu caso tem essa força, né, de tudo isso que você passou, de que você produziu. E aí o que a gente já quer saber logo de cara é que como foi isso, né? Você tem 33 anos hoje, né? Isso. Ou seja, você já estava com pós-doutorado com 30 anos, né? É, 30, 31 ali. 30, 31. Então, assim, isso não é nada comum. Então, como foi essa sua trajetória para que tão jovem você já tenha desenvolvido e desempenhado tanto dentro da academia? Tá, então primeiro eu vou fazer uma coisa que a gente fala muito na nossa terra lá na Bahia, que vocês viram que eu fiz... Fiz graduação na Bahia, mas mestrado e doutorado foi no Rio, né? Então, vou contar um caos, assim. Caos é bom. Um caos bom aqui, porque Pra vocês entenderem como é que eu vim parar aqui, tem todo um histórico. Mas enfim, né, eu fiz graduação em Ciências Biológicas na Bahia e a minha graduação ela foi cercada por muitas experiências. Eu acho que isso tem grande parte por causa do meu jeitão de querer experimentar tudo, querer saber como é que as coisas funcionam, né? Então, quando eu cheguei no ambiente universitário, eu fiquei meio, assim, vislumbrada com o processo, porque existiam muitas oportunidades e eu queria usar aquelas oportunidades todas, né? Então, durante a minha... Na minha graduação, eu dei aula, boa parte dessa graduação, eu fiz iniciação científica, então trabalhei também com pesquisa em algumas áreas, fui testando ali até me achar na microbiologia, onde eu fiz o doutorado e o mestrado, e também fui trabalhar um pouco de tempo na indústria. Então, dentro da área do biólogo, que é uma área super ampla, onde a gente tem diversas atuações, eu queria ter um pouquinho de tudo para ter certeza do que eu não queria fazer e ter um pouquinho mais de noção do que eu ia gostar de fazer. Só isso aí já é completamente diferente da maioria das graduações que eu conheço, que eu vejo por aí, né? Falei, mulher maravilha. É... Mas, ó, estudar biologia, ser biólogo tem suas vantagens, né? A gente estuda a vida, então a vida é uma coisa múltipla, né? Então... São muitas abordagens, e né? Tem muitas linhas. Essas múltiplas experiências são muito importantes, né? Até na própria biologia ali, para definir o que, sim, que é espécie, para onde que vai. Legal. É, isso é bem bacana mesmo. E depois, como que foi então? Daí você teve esse início ali multidisciplinar dentro das próprias ciências biológicas, isso na Bahia ainda? Isso na Bahia ainda, isso. E o que aconteceu depois? Quer dizer, por onde que você viu, é por aqui que eu vou, e como que você foi parar no Rio de Janeiro? Então, vou te contar essa história aí. É, como eu te falei, eu comecei a maior parte da minha graduação, até metade dela ali, eu estava dando aula, né? E dar aula sempre foi uma paixão, assim, uma coisa que eu gosto muito. E aí, durante um período curto, eu pensei, tá, eu já gosto muito disso, eu sei disso, mas eu preciso mexer com outras coisas. E daí foi que eu comecei a mexer mais com o processo da pesquisa dentro da universidade, a fazer a iniciação científica e depois trabalhar na indústria. Achei muito legal trabalhar na indústria, mas para mim ficou bem claro o gap entre o que nós fazemos dentro do ambiente acadêmico, o que eu tinha na minha iniciação científica, o tipo de pesquisa que eu fazia, a mentalidade do pesquisador e a mentalidade daquele cara que desenvolve alguma coisa que necessita de pesquisa, mas não necessariamente essas comunidades se conversam. E aí eu vi que eu estava muito mais para o viés da pesquisa e do ensino do que, de fato, estar num ambiente industrial tal qual eu conheci. Daquele jeito. Pelo que eu estou vendo, assim, teve uma certa frustração nesse momento, assim, a questão do ambiente do mercado para essa área, ele fica estagnado, ele não tem tanta tecnologia de ponta, como que é isso aí? Então, naquela época, ali no meu contexto, numa cidade como Feira de Santana, numa empresa pequena, eu vi que com o que eu tinha ali, né, em termos de conhecimento e as perspectivas de crescimento eram muito pequenas. E o espaço, existia um espaço para inovação e tecnologia, mas assim, era como se eu visse o meu final muito pertinho. E eu estava acabando de começar a minha carreira. Então, para aquele meu momento, aquilo ali não servia, né? E aí eu vi no ambiente universitário que eu teria mais possibilidade, digamos assim, de aprofundar e que seria mais adequado ao meu perfil. Mas, de novo, ali eu estou dando para vocês uma fotografia da minha vivência naquele momento. Talvez se eu tivesse entrado e trabalhado numa indústria farmacêutica maior, com maior porte, talvez eu visse um outro processo. Mas só, né? Aí você já tá quebrando paradigma, porque, pensa bem, você estava no mercado, você estava numa empresa trabalhando com biotecnologia e você estava na academia. E você vislumbrou que na academia existia mais oportunidade de empreendedorismo, crescimento, protagonismo, do que no mercado. Sim. Então, quer dizer, é uma coisa muito tua, assim, de realmente analisar situações, alguma coisa assim, porque a grande maioria das pessoas vê na academia como um lugar estagnado. Sim, né? Infelizmente, a grande sim. maioria, não vou ser injusto, né? A maioria das pessoas que não está, muitas vezes, nesse ambiente. A pessoa está no mercado, está empreendendo, os empreendedores em geral, né? Infelizmente, academia é sinônimo de... Chegar à academia é sinônimo de encerrar a sua carreira. Tipo, cheguei aqui, tá tudo certo, né? Tipo, como uma estabilidade... Ou, às vezes, publicações que não estão tão conectadas com a realidade. E você viu diferente, então? Então, conta pra gente aí. Olha, eu acho que isso, em grande parte, tem alguma relação com o meu ambiente familiar, né? A minha família é de empreendedores, né? Hoje, todo mundo lá na Bahia, lá em Conceição do Jacuípe, quero dar um alô aí pra galera. Opa, que deve estar me ouvindo! Nessa metrópole aí, Conceição do Jacuípe. Futura metrópole. Futura, quem sabe, né? Mas, enfim, a minha família é uma família de empreendedores, né? Eles trabalham com negócios de informática, tem um provedor na cidade, então... Provedor de internet. De internet, isso. Então, isso sempre fez parte, assim, do âmbito familiar, sobretudo meu irmão e meu pai, né? Meu irmão, quando acabou a faculdade, ele falou, pai, então vamos empreender, vamos montar um negócio, você entra com dinheiro, eu entro com a parte intelectual. E essa história já tem mais de 10 anos. Nossa! Fiz um estágio ali na empresa, né? Uhum. Um tempo, assim, durante todas as atividades da graduação, eu, inclusive, trabalhava na Lan House, que antes, né, era provedor e a Lan House, né? Então, à noite eu ainda tinha umas duas horinhas ali que eu dava um suporte, trabalhava com o pessoal, então, lá de casa. Então, eu acho que também isso me ajudou a pensar um pouco fora da caixinha, né? Uhum. Nossa, isso muito bom. Isso foi bem bom. Bacana. Essa parte da universidade que você estava falando, você vislumbrou que tinha mais possibilidade de crescimento. Sim, é de fato. Agora, que oportunidades você viu ali naquele momento? Porque tem muita gente na graduação que, às vezes, a única coisa que a pessoa consegue olhar ali, vou continuar aqui. Por exemplo, a pessoa sai da graduação, vou fazer um mestrado. Mas será que isso é realmente um crescimento para a pessoa? Ou será que é só uma lógica ali que ela sai de uma, conecta com a outra. Sabe aquele cronograma da vida? Vai na manada, né? Todo mundo sai da graduação, que você vai continuar na academia e vai fazer um mestrado. Às vezes o tema nem interessa tanto, né? É, mestrado hoje já virou muito cabide de emprego, né? Você fica ali naqueles 2 anos tentando entender o que você vai fazer depois dali. Pois é. Então o número de mestres, em geral, é muito maior do que o número de doutores, porque as pessoas começam a fazer mestrado para ver como é que vai funcionar. Aí algumas pessoas vão para a esfera empresarial e outras vão continuar na pesquisa, né? Mas eu acho, assim, no meu caso específico, vai muito do meu contexto. Os lugares por onde eu passei, o meu contexto familiar, como eu mencionei, as pessoas que eu conheci ao longo da academia também. Então, assim, os meus orientadores, por exemplo, na graduação e principalmente no mestrado e no doutorado, eles tinham essa visão um pouco além dos muros da universidade e bem com essa ideia e com essa pegada de se vincular a empresas, né? Por exemplo, isso aí já... Isso ajudava muita coisa. Então, eu comecei ali com uma bolsa de tecnologista, que era uma parceria da Embrapa junto com a FRJ. Esse foi o contexto que eu comecei. Por não ser estritamente no contexto da universidade estar junto à Embrapa, a gente tinha uma certa visão empresarial, porque a gente precisava trazer alguma informação que desse suporte para a agricultura brasileira, né? Então, caramba, no nosso caso, eram micro-organismos que fossem úteis para crescimento de plantas, diminuir o uso de fertilizante, algumas alternativas mais sustentáveis. Então, eu já estava meio imersa nesse open scene. Uma outra, nesse contexto ali, né? Então, e a outra situação é que o meu laboratório de microbiologia ali tinha como parceiro e maior aportador financeiro a Petrobras, porque a gente trabalhava com micro-organismos que traziam alguma espécie de serviço, digamos assim, limpando o ambiente, que usavam o petróleo ali como fonte de carbono, como fonte de nutrição, para poder despoluir aqueles ambientes, né? Então, micro-organismos se alimentavam de derivados do petróleo? Isso, era comida para eles. Gente, e aí acabava limpando o ambiente. E aí, olha só que interessante, em tempos de crise, que a gente já tinha naquela época, que a gente tem hoje, por exemplo, onde fomentadoras de pesquisa, né, como CNPq, como alguns locais públicos, CAPES, né, que a gente está super acostumado, que pagam nossas bolsas de mestrado, de doutorado, elas têm mais dificuldade de aportar financeiramente, né? Todos os pesquisadores do país. Então, você entra numa seleção ali, muitas vezes desleal, né? E muita pesquisa boa fica de fora nesse contexto. Então, por isso que aquilo que você falou procede. O ambiente acadêmico, ele é tão aberto, te deixa tão à vontade, tão protagonista da sua história e da sua vida, que você simplesmente, se você não quiser ser financiado pelo CNPq ou se sua pesquisa pode ser interessante para outras fundações, como, por exemplo, a Petrobras, como, por exemplo, algumas como Natura, Boticário, L'Oréal, são grandes financiadores, por exemplo. Caramba! Só que isso você precisa ter um certo epicentrismo, protagonismo para ir lá e buscar, porque, em geral, isso não é tão dito. Né? E a vida é isso mesmo, né? A gente já nasceu escolhendo, né? De um monte de... Mas é até a relação que eu faço, por exemplo, no ambiente de negócio, de mercado, vamos dizer assim, as pessoas estão optando entre ser funcionárias, entre empreender, ou às vezes entre passar num concurso, né? Isso. Existe uma grande parcela do país que quer a segurança de um concurso, concurso e tal. Você acha que é isso? A maioria dos pesquisadores quer o CNPq, as bolsas da CAPES e tudo, porque é, digamos, o mais seguro, é aquilo que eles já conhecem, porque essa parte de buscar fundações e financiamentos, muitas vezes privados disso, né? Fora disso, é algo novo para mim, assim. Quer dizer, é um empreendedorismo muito grande para o pesquisador fazer isso, né? E até fora, com outros países também. Sim, né? Exatamente. Mas olha, eu acho que aí a situação começa a ficar um pouco mais complexa. Porque se a gente for olhar, por exemplo, como se desenvolve pesquisa em outros países, né? O pesquisador, ele tem uma outra postura, outras coisas são esperadas dele. No caso, a gente desenvolve pesquisa dentro da universidade, basicamente, né? Uhum. Instituições como Fiocruz, como Embrapa, né, que são instituições de pesquisa, elas são, digamos assim, uma certa exceção nesse ambiente de pesquisa, né? Basicamente, a nossa pesquisa hoje está atrelada a estudantes de mestrado e doutorado. Veja, ao processo de formação, eu não estou falando de profissionais formados. Não é um pesquisador de alto nível independente. Pronto, independente, trabalhando. Ele está ajudando na formação das pessoas. Exato. É e devido a custos? Por que isso? É o nosso modelo hoje funciona assim. E aí, você vê, o próprio pesquisador, ele é docente, né? Porque ele passa no concurso para professor universitário. Só que a universidade, ela funciona naquele tripé. Pesquisa, ensino, extensão. Né? E assim, a maior fatia acaba indo a depender de onde você esteja para o ensino. Se você só der aula e fizer alguma pesquisa ali, mínima e tudo mais, a depender de onde você esteja, está tudo certo. Tudo, então, muitas vezes, o ir pesquisar ou fazer extensão, que vai envolver aquela pesquisa mais extramuros, que, né, que você vai trazer um retorno para a comunidade, vai do perfil do próprio pesquisador. E querendo ou não, dá muito trabalho e, de certa forma, prejudica, às vezes, a docência e as atividades administrativas. É, no nosso sistema está tudo muito junto e misturado, entendeu? E aí, sim, às vezes, você acaba entrando muito no viés administrativo, de ensino, sendo engolido por isso e acaba dificultando. Aqueles que têm muita vontade, né, gana para fazer aquilo, eles vão atrás e aí vai ser requerido deles, de fato, um bom nível de protagonismo, né? Que vai do perfil da pessoa. Vai do perfil. Mas é uma bolha, né? É uma bolha. Né? Mas eu digo uma coisa assim que me fez ver com relação à universidade, é que assim, é um microcosmos da vida. Você tá ali, né? Você pode fazer o que você quiser, você vai ter algumas pressões, mas tudo vai depender de você. Então, assim, é um microambiente ali, é tipo uma versão limitada, menorzinha ali, quando você consegue controlar um pouquinho melhor as variáveis, do que a gente vive no nosso dia a dia, né? Nossa, bem interessante, né? E, assim, onde que estão esses pesquisadores e empreendedores? Você conhece, assim, alguns bons exemplos? Não que precise citar eles aqui e tal, mas, assim, realmente, como que eles estão desenvolvendo esses trabalhos dentro da universidade, né? Além de você, é claro que está aqui por causa disso, mas a questão, tem outros colegas na própria universidade que você trabalha, pesquisadores que estão conectados com financiadores diferentes do que o próprio governo e que estão realmente contribuindo de uma forma eficaz aí para a sociedade, com protagonismo, com liderança. Como que os alunos veem esses pesquisadores? Né? E eu vejo que são lendas, assim, né? São mitos aí que estão realmente puxando o Brasil, né? Porque é isso que o Brasil precisa, né? Sim, isso é muito legal, porque de fato a gente tem uns cases interessantes, né, dentro desse ambiente. E tem cases interessantes de todo jeito, né? Tem tanto case interessante que aquele cara que os alunos super vão curtir, vão gostar, porque aquele cara que foi super especialista e foi num ponto super específico e virou renomado por super conhecer aquilo ali, como esses caras mais empreendedores e mais vanguardistas, digamos assim. Então, assim, o ambiente universitário, ele é plural. A gente vai encontrar espaço para as duas situações. O que eu vejo é que antes existia muito esse primeiro cara. Esse cara que ele conhecia a fundo aquele ossinho específico do joelho, ele era específico naquilo ali. Imagina, né? A microbiologia, o micro do microbiologia, ele conhecia a fundo. Né? Aquela organela, aquela proteína de membrana específica da bactéria tal e do tipo X, assim, né? Nossa. Então, esses eram os caras que eram os bambambãs, assim, e que ainda são dentro do ambiente universitário. tá? São muito conhecidos e reconhecidos por um grupo ali de, às vezes, 500 pessoas. Às vezes, a comunidade universitária que estuda aquilo ali é um nicho muito pequeno. Sim. Só que, hoje em dia, a gente está começando a abrir para outros perfis inspiradores, digamos assim, e que acabam inspirando, além dos muros da universidade, ou além dos muros... Além dessa bolha, dessa comunidade acadêmica ali que a Simone colocou bem, né? E aí, de fato, a gente tem uns casos bem interessantes. Em geral, essas pessoas começam a fazer pesquisas ou pensar em respostas para questões que estão mais próximas ao público. A mim, a você, a galera lá da minha cidade, conectar de Conceição de Jacuí. Um pouco mais, então, com exatamente, a comunidade. Exatamente, exatamente. E até com uma realidade mais próxima das pessoas, né? Eu acho exato. Que é isso que chama atenção. E aí acaba aproximando, porque muitas vezes as pessoas não entendem o que esses caras estão fazendo na universidade. O que esse povo está fazendo ciência para quem? Porque eu ainda não tenho a cura para AIDS. O que a gente faz? Entendeu? O câncer está aí. Para a vida prática, né? Exato. E aí, qual que é o resultado? Exatamente. E isso eu vejo que tem um pouco com a dificuldade que a gente tem de fazer extensão ainda dentro da universidade, porque a extensão acaba fazendo essa transição muito bem, né? Porque você pode fazer pesquisa para ajudar a desenvolver o país, desenvolver o teu ambiente, né? Onde a universidade está ali inserida, ou enfim, aonde seja, mas você pode fazer a pesquisa para o seu prazer, para o seu ego, para atender a sua curiosidade pessoal. Isso, né? A pesquisa ela é neutra, então a demanda quem cria é o pesquisador, e a pesquisa ela vai de encontro às curiosidades desse pesquisador. Às vezes vai de encontro também às demandas do edital do CNPq, mas, né, em geral existe muito disso também, então... Uma coisa para a gente pensar. Agora, com certeza, esses pesquisadores que você citou, essa característica empreendedora, tudo isso que eles têm, com certeza não é tão fácil. Não é só a pessoa ter vontade, porque ela está num ambiente que tem as suas próprias regras, que tem uma valorização de determinadas coisas e outras, né? Sim. Então, eu vou até... Vou ter que chamar um rápido intervalo agora para... Para a gente entrar depois no próximo assunto, mas na verdade o que seria interessante? A gente falar um pouco sobre, até para extrapolar, pessoas que estão fora da academia também sofrem pressões, cada pessoa no seu contexto, né? Mas para falar um pouquinho sobre como que essas pressões existem, por que elas existem nos ambientes, qual é a energia desses ambientes, né? E como que isso faz com que seja mais difícil ou mais fácil para quem tem o perfil de protagonismo e liderança desenvolver essas... Você deve sofrer bastante e, ao mesmo tempo, também contribuir positivamente nos ambientes onde você atua, né? Então, muito bom. Então, vamos para um rápido intervalo e, na volta, vamos falar um pouquinho sobre isso. Estamos apresentando Estação Inova Cities, na rede comunicadora Iguaçu. Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com uma assistência técnica especializada da Hardset para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hardset. Na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hardset. A Bioetos Centro Médico prima pela excelência no atendimento multidisciplinar em diversas especialidades. A clínica disponibiliza vários exames e procedimentos em consultórios equipados com a mais moderna tecnologia, processos informatizados, acessibilidade e localização privilegiada no centro de Foz do Iguaçu. Ligue 3028-1282 ou pelo WhatsApp 45 99948-0137. Bioetos, especializados em você. Dê o primeiro passo para conquistar um imóvel, uma casa, uma sala comercial. Construir, fazer uma reforma, viver da renda de aluguel de imóveis. Faça uma simulação no site da Demilar Consórcio Imobiliário. E descubra, com um especialista no assunto, os passos certos para você conquistar tudo isso, sem juros e com poder de negociação. A Demilar Consórcio de Investimento Imobiliário. O investimento da sua vida. Você quer aumentar sua renda? Seja um revendedor Cacau Show. A loja Cacau Show do Shopping Catuaí Palladium tem uma proposta para quem quer revender produtos da marca e aumentar seus ganhos mensais. Aos sábados, às 10 da manhã, a loja promove a palestra gratuita com café e chocolate para a apresentação do sistema de revendas Cacau Show. Não perca a oportunidade às 10 da manhã no espaço Eco Room do Shopping Catuaí Palladium. Outras informações através do WhatsApp 45 99156-6359 ou na página Cacau Show Catuaí Palladium na rede rede social Facebook. 14:50. Nestes dias de folia, cuidado com a altura dos veículos. Evite manobras próximas ou embaixo da rede elétrica. Não toque nos cabos e nem lance serpentinas na fiação. Respeite a distância de segurança necessária entre os enfeites e a rede elétrica. E, é claro, beba muita água e divirta-se. Copel, pura energia. Governo do Paraná. More bem no melhor apartamento 3 quartos de Foz do Iguaçu. Conheça o Iguaçu Premium Residence. A 5 minutos do centro da cidade, próximo ao início da Avenida Felipe Vancher. Com área privativa de 74 metros quadrados. Com sacada, churrasqueira, elevador, playground, espaço para academia, salão de festa e estacionamento. Tudo isso com taxa de condomínio super acessível. Apartamentos prontos, financiados pela Caixa. Visite o apartamento decorado na Rua Carijós, número 90, Jardim Tarobá. Agende sua visita pelo telefone 3523-3000 ou consulte o seu corretor. Iguaçu Premium Residence. Realização Ótima Empreendimentos. Voltamos a apresentar Estação Inova Cities, a sua plataforma de inovação na RCI. Estamos de volta com o programa Estação Inova Cities e aqui no intervalo a conversa fluiu, aprofundou. Rendeu. Vamos tentar trazer para os ouvintes também, porque é um assunto realmente muito interessante. A gente falou sobre pesquisa, sobre empreendedorismo, protagonismo na academia, no ambiente universitário, não é academia de ginástica não, hein, pessoal? E agora, nesse intervalo, a gente justamente trouxe esse conceito, essa diferença entre o pesquisador de verdade, né, o que é o pesquisador, e o pseudo-pesquisador, quer dizer, o que está acontecendo, né, que a gente está diferenciando isso, quais são as pressões que acontecem no ambiente universitário que fazem pessoas com potencial de pesquisador de verdade acabarem caindo nessa mundo paralelo aí em que fazem pesquisas não para realmente desenvolver algum impacto ou para descobrir alguma coisa, mas sim para cumprir tabela, né? Pesquisa de tabela ou editais do governo que às vezes não fazem sentido nenhum com a realidade. O que você vê disso, Débora? Como que os ambientes e as energias dos ambientes das pessoas estão contribuindo para a queda desse perfil protagonista dos pesquisadores do Brasil? Lógico, dentro do seu contexto, né? Porque você é tipo querendo uma chapa quente agora. Olha, eu acho que a gente precisaria mais do que alguns minutinhos de programa para debater isso na profundidade que merece. Mas eu acho que eu posso trazer algum material para incitar mais essa reflexão. Boa. Colocar um pouco mais de lenha nessa fogueira, talvez. Mas, assim, eu vejo que, de fato, o nosso ambiente ele não é muito otimizado para isso hoje, né? Como eu mencionei, as pesquisas hoje elas saem de ambiente universitário, né? Onde a gente precisa fazer ali ensino, trabalhar com a parte administrativa, e aí desenvolver alguma pesquisa e, eventualmente, alguma extensão, né? Então, em geral, você vai ouvir dentro do ambiente da universidade aquele professor que ele é mais do ensino, aquele professor que ele é mais da pesquisa, né? E você vai ter essa liberdade. Isso é muito bacana no ambiente universitário, que você vai ter essa liberdade de você pode fazer tudo, mas eventualmente vai ter um lado onde o seu olhinho vai brilhar mais, onde você vai mexer mais, porque você tem mais aquele perfil ali, né? E aí, se a gente está falando desse cara que gosta de pesquisar e ele está dentro do ambiente universitário, ele pode ver pesquisa em tudo que ele está fazendo. Ele pode desenvolver pesquisa dentro da área de ensino, por exemplo, né? E aí a gente estava falando de nomes que inspiram e tal, eu vou trazer um nome depois dentro desse quesito aí, mas vou deixar o pessoal um pouquinho curioso a respeito. Mas, enfim, assim, em termos de energia, né, da energia desses ambientes, de como é que funcionam as coisas ainda funcionam num fluxo meio formatado para quem quer fazer pesquisa hoje no Brasil, né? Então, se hoje você quer fazer pesquisa, mas você não gosta muito de dar aula, quem absorve esses profissionais hoje? São as universidades, né? Então, você vai encontrar aquele cara na universidade que ele é um exímio pesquisador, mas ele é didática zero. E tem muitas dificuldades. Para ele, não consegue compartilhar nada. Exatamente. Tem aquela dificuldade ali de ser, né, comunicador nesse processo da pesquisa, falta didática mesmo para as aulas, porque aula não é palestra, a gente precisa diferenciar isso também, né? Então, são perfis diferentes, mas como hoje as universidades é quem absorve os pesquisadores, a gente vai encontrar esses caras lá, né? E aí, o que vai acontecer? tem aquela história dos editais que eu mencionei para vocês antes. Existe um edital hoje que o forte é meio ambiente ou inovação e tecnologia. Você vai encontrar uns editais específicos, né? Mas é aquele cara que precisa desenvolver pesquisa básica, que vai dar suporte para as pesquisas de inovação e tecnologia, ele acaba ficando sem vez em termos de edital. Tá? Se a gente for pelas vias naturais. Mas ele pode simplesmente pensar um pouquinho mais fora da caixinha, digamos assim, e começar a fazer parcerias, né? Mas aí a gente vai entrar num contexto, que eu falei que eu posso falar horas sobre isso aqui dentro da universidade, é que a gente não tem um ambiente muito corporativo. Uhum. Dentro da universidade. Então, o ambiente ele é mais competitivo. Então, se eu trabalho com o tema A e você trabalha com o tema B, produz você na sua casinha lá, no seu laboratório, esse tema B que eu produzo meu A. Mas esses temas super se conversam. Depois vamos ver quem produziu mais aí no final do ano. Exatamente. Vamos ver quantos papers eu tenho no meu Lattes, quantos você tem, e a gente faz um ranking aí. Entendi. E vê quem pode mais. E assim a gente vai fatiando a ciência. Né? E aí hoje em dia se fala muito de ciência salame, quando na verdade você podia ter uma grande pergunta que fosse responder a algo muito importante de fato para a comunidade. Quando eu vou juntando um monte de pesquisadores aqui, a gente faz uma abordagem mais interdisciplinar, mas eu fico aqui pesquisando no meu mundinho uma coisinha super setorizada, e não basta isso, eu começo a fatiar a minha própria pesquisa para fazê-la render. Essa é a ideia agora da ciência salame. Agora eu entendi salame. O que é a ciência salame. Ah, isso é bem nessa ideia. É uma ideia. Tábua de frios ali, cada um com a sua linha, tudo fatiadinho. Exato. Sem se relacionar. Sem se relacionar. Mas que é frio, né? É frio. Pô, essa metáfora. Não tinha pensado nisso. Tábua de frios. Mas vê, às vezes ótimo. O cara que você vai com a cara de pau, né? Frio aí. Frio. Nossa, e às vezes mas... o cara que você pode colaborar está ali na tua frente, no laboratório da frente, vocês podem fazer uma pesquisa grande, juntando a minha pesquisa básica com a tua aplicada, trazer uma proposta para uma empresa que vai trazer uma ou melhoria para aquela própria região. Empresa, né? Ou criar. A ideia dos colégios invisíveis dos pesquisadores e cientistas, eu penso que seja para isso. Uhum. Né? É um conceito já bem antigo. Ele entre é aspas, super né? antigo, dos colégios invisíveis, que porque vem das são vários pesquisadores do mundo inteiro. Que eles se conversam e trocam experiências, né, e fluem nesse sentido. Por isso que na me Estônia... parece que isso ocorre um pouco mais nesses países mais avançadinhos, né? Eu não sei como é que é a tua visão, né? Você que está dentro. Sim. Aí, né? E aqui no Brasil, né? Vamos falar de Brasil, isso não. Eu não vejo essa ideia de colégio invisível, né? É, a gente olha muito assim, para fora, sabe? Mas não olha para o vizinho do lado. Que pode, por exemplo, trazer uma empresa que está super passando por um problema X, Y ou Z ali, e eu descubro que eles têm aquela pergunta. Você sabe como pesquisar? Você às vezes sei até sei colegas da universidade que podem me ajudar para isso, porque assim, eu acho que na ciência você não precisa saber fazer tudo. Exato. Mas se você sabe quem faz e onde procurar, né, onde achar aquela informação, você vai longe. E de repente você pode chegar com uma equipe de 5, 6 pesquisadores e trazer uma proposta para essa empresa. E ser bancada por uma grande empresa, né? Exato. E aí eu conecto lá com a nossa indicação de livro, né? A gente falou que tinha a ver com a nossa entrevista, acho que agora chegou no ponto de dizer o porquê. É que o ego é o seu inimigo, né? Então, essa competitividade, essa falha de conectar com o que realmente importa, com o mercado, com a sociedade, essa questão de produzir em função de editais para, às vezes, se manter remunerado ou se manter ali no teto ali de produção de artigos, número de produção de artigos, não sei. O que é isso que você pode dizer assim, em relação a esse ego acadêmico, né, Débora? É, isso vai bem de encontro a essa pergunta que você tinha feito antes, porque eu acho que o reflexo dessa energia, desses ambientes, essa atmosfera mais complicada, essa pressão toda que a gente mencionou, tem a ver com o processo do ego acadêmico, que tem muita relação com o livro, né? A história de quanto o nosso ego nos atrapalha. Né? E dependendo do que você produza dentro do ambiente científico, de como você desenvolva as coisas, isso vira um ambiente de poder, né? De quem consegue mais dinheiro no CNPq. Poder e status, né? De quem é o super especialista naquilo ali. Então, se não for num congresso de microbiologia, Débora, não vou. O que, que eu vou fazer no congresso de educação que ninguém me conhece? Putz! Né? Então, isso acontece, né? O ambiente, ele vira muito competitivo, né? E aí, aquela pergunta, Cristina, e aí, a sua vida serviu para quê, né? Exatamente! Não, eu fico pensando, coitado do aluno. Sim, onde é que o aluno fica nessa história toda? Coitado, ele é o último que está sendo pensado nessa história toda. E é nele que, se a gente for olhar, o desenvolvimento da pesquisa desse país é depositado. Porque lembra que eu mencionei, são os alunos de mestrado e doutorado que desenvolvem essas pesquisas. O que seriam desses professores pesquisadores renomados sem os seus alunos na bancada desenvolvendo suas pesquisas? Como é que a gente faria? Tem uma crítica bem, bem forte nesse sentido, que quem faz é o Pondé, se não me engano, que é o filósofo Pondé, né? Ele comenta sobre esse jogo, né? Porque, na verdade, é um campo de jogo, né? A gente tem isso na política, né? Que o povo fica em segundo plano, porque o político está desenvolvendo ali uma carreira. Então, ele é prefeito, mas o objetivo dele é governador, vamos dizer assim, né? E a mesma coisa acontece na academia, né? Azar do aluno, meu objetivo é me tornar tal pesquisador, chegar em tal lugar. E tem regras básicas para isso, né? Isso é muito, assim, conectado com o ego, né? Que funciona com essa mentalidade de escassez, vamos dizer assim, né? Exato. Você até trouxe, né, um material bem interessante para em questão dessa coisa do ego. Você quer comentar um pouquinho sobre ele? Sim, sim, né? Eu peguei, na verdade, uma reportagem. Eu já tinha lido ela e, quando você trouxe o convite, eu pensei, nossa, isso tem muito a ver. E é de um pesquisador renomado na área de ciências da saúde, né, que ele faz uma espécie de resumo ou resenha e coloca na seção de opinião da Nature, que a galera aí que, né, que está dentro da academia sabe que é uma revista científica de ampla divulgação, super renomada, né? Você publicar na Nature é o sonho de todo qualquer pesquisador, para garantir suas 5 estrelinhas ali no currículo Lattes. Legal. E aí ele trouxe essa reflexão que ele fez sobre a leitura do livro e coisas que acabam dificultando esse processo, né, do desenvolvimento do professor e do acadêmico, baseado justamente nas suas questões de ego, né? Na verdade, cada vez que ele olha mais para si, vai acabar entrando nessa mentalidade de escassez que você trouxe, né? Então, ele só produz dentro do laboratório, aquilo que eu mencionei, ele só vai para um congresso se for na área dele para ser reconhecido, né? Então, ele acaba se fixando naquele mundinho dele, lendo cada vez e sendo mais especialista numa coisa, só que cada vez que você lê mais, a sua necessidade de aprender ou curiosidade, né, vai, é inversamente proporcional, aquilo vai minando, né? E aí ele traz umas 5 táticas que eu achei super interessante, que a gente pode, óbvio, colocar para a ideia do mundo acadêmico, mas a gente pode colocar isso em todas as áreas da nossa vida, acredito eu. Que a primeira coisa que ele traz é para você sair dessa escuridão, do darkness of ego. A primeira coisa é você achar um jeito de estar sempre aprendendo. Então, posturas de aprendizado mais generalistas, né? Ao invés de você ir ser assim, o especialista daquele ossinho do joelho que eu mencionei ali, ou daquela proteína da membrana da espécie bacteriana X, você começar a ampliar quais são as aplicações daquilo. E você acaba, com essa mentalidade de aprender mais, você vai acabar criando perguntas maiores. Essas perguntas maiores, em geral, são mais ousadas. Uhum. Né? Isso seria o segundo tópico, né? Achar um grande propósito. E aí o terceiro seria criar um ambiente diverso e colaborativo. Veja, se você tem uma pergunta muito restrita, você sozinho responde a finalidade daquele ossinho. Uhum. Né? Para que ele serve e tudo mais. Porque você só precisa, basicamente, de informações da sua linha de pesquisa, que você é especialista. Não precisa compartilhar com ninguém. Exato. Quando você começa a expandir a pergunta, você vai entrar em assuntos de matemática, de filosofia, de ciências sociais, dentro da própria área da biologia, que você não conhece. E você vai precisar de alguém para te ajudar naquilo ali. Ah. E aí essas redes começam a ser criadas. O ambiente que era competitivo, ele pode passar a ser um ambiente colaborativo. Perfeito. Então, veja que tudo começa na mentalidade, nas propostas que ele traz, né? E aí você começa a ir ampliando para isso. E aí, no final das contas, você vai achando pessoas e colegas que não só vão ficar reforçando o teu trabalho, como eles também podem criticar o teu trabalho. Porque quanto maior é o seu trabalho, mais gente vai poder apreciar aquilo e mais críticas você vai ouvir. E críticas não a você, mas bem relacionadas ao a algo teu que falta trabalho. Teu trabalho. E é assim melhor. Que a ciência é construída, né? Excelente. A ciência é construída de consensos. Uhum. Só que aí, veja, se eu ainda continuo naquela mentalidade de escassez, de trabalhar com uma pergunta muito restrita, quantas pessoas vão negar ou vão criticar a minha autoridade moral naquele assunto? Às vezes, um grupo muito pequeno, né? Falei aí, tem congressos aí de 300, 400 pessoas, quando a gente está muito específico numa área. Só que se eu sou o primeiro cara que abri picado e comecei a estudar naquilo, eu sou autoridade moral. Eu sou semideus, quem me questiona? Uhum. Né? Então, vai entrando numa série de outras questões para a gente pensar. O famoso PhD-deus. Esse cara aí que a gente está falando. E aí, o quinto ponto que ele traz é você começar a olhar outros modelos, né, que são aplicados a outras ciências e começar, né, a incluir naquela tua pesquisa. Então, veja, tudo parte de uma mentalidade de ser sempre aprendente, de estar estudando sempre, de saber que existe... Pedestal. Exatamente, uma questão mais horizontal ali. E dali ele começa a desmembrar. Por isso que eu falei, eu acho que isso se aplica em todas as esferas da nossa vida, né? Com certeza. Por mais que caia como uma luva no processo acadêmico. Inclusive, essas coisas que você trouxe, que são as cinco coisas aí... que o autor aí desse artigo, né? Como táticas aí, manhas, né? Para você sair dessa escuridão. Exatamente. Do ego. Ela realmente não se aplica só à pesquisa acadêmica, né? Quase que a gente consegue dizer que o empreendedor, ele é um pesquisador, porque ele também é multidisciplinar, tem que ser colaborativo, senão faz capacidade nada. Capacidade de aglutinar pessoas, através das suas expertises, habilidades. Você tem um aluno que ele é legal nisso, então você põe ele para fazer aquilo ali, porque é a habilidade dele, e aí você vai encontrando papéis, né, pro teu grupo de trabalho dentro da tua pesquisa. Poxa, muito legal. É outro viés. Então, assim, a gente está chegando até num conceito. O que, que você acha que seria esse pesquisador independente, empreendedor? Inclusive, parece que até dá uma estimulada, assim, a importância do pesquisador, né? É uma atividade que não é muito difundida na nossa cultura, de uma forma geral. Então, como que você definiria esse pesquisador independente, assim? Eu acho que a primeira coisa que esse cara precisa ter é mentalidade de abundância. Porque legal. Partindo da mentalidade de escassez, ele não consegue fazer nada. Ele vai ficar naquele quadradinho, né? Vai ficar limitado naquele ambiente ali, a desenvolver aquela pesquisa de maneira formatada, a reclamar do sistema, que o sistema tem suas partes negativas, ao mesmo tempo é um sistema super aberto, onde você pode procurar coisas fora da universidade fazer também. Então, assim, sempre existe, né, para quem tem a mentalidade de abundância, sempre existe oportunidade de trabalho. Sempre existe algo que se possa fazer, que se possa agregar. Até porque as pessoas estão muito ocupadas com o seu quadradinho, né? Então, cara, o que não falta é ambiente para você conseguir integrar. Então, eu acho que essa visão é onde se parte tudo, que foi a principal informação que eu tirei, por exemplo, dessa leitura, né, que eu fiz desse artigo aqui. Se você tem essa visão colaborativa, se você acha que para todo mundo tem espaço, se tem sempre alguém que você possa ajudar, no sentido de que você pode ajudar uma empresa a resolver um problema, por exemplo, que ela não se esse vai alguém conseguir é a empresa, nunca resolver sozinha, exatamente, sem pesquisa, né? Quem desenvolve, às vezes, pesquisa dentro de empresa são técnicos, que também têm essa mentalidade mais especialista. Então, se o pesquisador ele tem essa visão mais expandida, mais colaborativa, ele chega lá como epicentro, mas junto com ele traz cinco, seis pesquisadores que vão ter 3, 4 alunos, no mínimo, trabalhando junto com eles, e às vezes era um técnico, que além de todas as atividades que ele precisava fazer, era do setor de desenvolvimento e inovação da indústria que ele estava trabalhando. Esse cara não vai ter perna para fazer isso, né? Então, eu acho que hoje a indústria e a universidade, elas vivem situações que elas podem ser complementares, né? A universidade tem muito a ajudar a indústria, e a indústria também tem muito a ajudar a universidade. E as duas, né, ajudando aí a comunidade. Exatamente, a como foco avançar. Único, né, como objetivo final. Pô, genial, Débora, muito bom. O que, que achou, Simone? Você viu até pesquisador independente, assim, top, é empreendedor. Top, já estou publicando aqui. Essa pergunta já foi meio chapa quente, mas gostei. Aqui é assim mesmo, a gente já foi levantando a bola, porque a gente sabia que daí ia sair coisa boa. Tem gente comentando aí, né, Simone? Tem o pessoal comentando aí sobre a Débora. Tem a Liane Borges aqui, ó. Muito interessante a entrevista. Pesquisadora bastante consciente. Ó, que legal. Legal, né? E a Camila Hatz, né? Um privilégio trabalhar com ela. Ai, muito querida. Ela trabalhou comigo, né? Muito fizemos um tempo aí de doutorado sanduíche fora juntos. Uma grande parceira na vida e de trabalho também, a Camila. Muito top, muito bom. Pô, que legal. Olha, infelizmente aí o nosso tempo tá acabando. Aí a gente precisa finalizar a entrevista, mas a gente realmente chegou num aprofundamento muito grande e eu acho que inspirou aí quem está na academia, pessoal, a importância do pesquisador para a sociedade, realmente olhar para a sociedade e questionar, né, a capacidade de fazer boas perguntas, né, a primeira parte aí, e até essa atitude empreendedora, protagonista, realmente olhar para o mercado, fazer parcerias e, enfim, né, avançar, desenvolver, né, produzir, realizar tudo aí que o empreendedorismo traz, né, Débora? Então, acho que você é um exemplo disso. Queria te agradecer aí, em nome da bancada, te agradecer mesmo por você ter vindo aí e deixado a sua mensagem, sua vivência. Eu que agradeço, gente, esse espaço aqui de falar de ciência, falar de uma coisa que eu amo, que é o trabalho, o processo de educação. E dizer o que eu sempre digo para os meus alunos, né? Pensem fora da caixinha. Esse ambiente, ele é múltiplo, né? Então, não pensem só em fazer a pesquisa que um professor te ofereceu ou aprender só o conteúdo que ele te trouxe. Façam mais, porque essas coisas a gente não aprende em livros, né? Necessariamente. A gente aprende através das nossas experiências, né? E aproveitar essas pessoas no ambiente universitário, que são os professores, acabam favorecendo muito, porque você pode ler num livro lá de microbiologia, mas você não sabe como é que o cara fez para chegar até ali, ou pro cara, né, ele ter aquela vivência toda e falar aquelas coisas legais que você acha interessante. Isso vem da nossa vivência, né? Então, não é só a gente pensar, tem tanta gente inspiradora por aí, é tipo, eu também quero ser uma pessoa inspiradora. Exatamente. Daqui para frente, né? Então, é pensar grande. Vou carimbar aqui, ó, chega de pseudo pesquisador, pensem fora da caixinha. Isso aí, né? Pensem fora da caixinha. Muito bom, Débora. Muito obrigado. E o Estação Inova Cities volta amanhã com mais novidades e muito conhecimento das 2 às 3 da tarde aqui na Rádio RCI. E semana que vem, começa o nosso programa aí às 10 da manhã. Então fiquem atentos. Até mais, pessoal. Você acabou de ouvir Estação Inova Cities, com Mariângela Lickman e parceiros. De segunda a sexta, das 2 às 3 da tarde, aqui na RCI.